Chupeta! Vai que é repertório novo, hein? Pode me ver. Pode espalhar que eu não presto. Pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Vai ter, vai ter. Se fala mal, mas depois se me liga. Meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor. E sou eu que sua boca xingue o coração, chama de meu. Eu sou o erro que a raiva que se quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. O passatempo que nunca passou. Eu sou amor, o passatempo que nunca passou.